tô fumando um que racha a cuca. Eu jogo isso na minha letra, a minha música é nua e crua. A cena mainstream hoje em dia até parece que os mano tão fazendo chuca. Manos agem igual putas e eu não fodo mesmo duro. Eu conduzo meu caminho da melhor forma, tento não ser burro. Eu juro que já tive contato com o demônio na infância. A substância química me mudou um pouco e eu fude tudo. Remédios com bebidas no meio da madrugada, eu me prejudiquei. Eu pensava que tava no controle, mas eu nem tava. O controle eu larguei, o barco foi pra casa do caralho. A puta que eu pariu, ainda bem. Ares novos vêm com pessoas diferentes em lugares que não visitei. A alquimia moderna é pegar neurose e transformar em arte. Faz parte sentir dor, sofrer a certo ponto é escolher. Logo descarte, abrace a realidade por mais que viver ela às vezes arde. Limão com álcool na ferida mais profunda que eu mesmo fiz hoje à tarde. All my love to you.